Vitorino e Juliette, autorizado alinhar e decolar. Pistão no 7, o vento 1-1-0 graus com 1-3 nós. Afirmativo. Vitorino Juliette decola aos 1-7, controle agora 1-1-9, decimal 3-5, bom voo. 10 graças, carreto, geral 3-5. Controle Salvador, Vitor Índia Juliette. Victor Índia Juliette, este é o controle Salvador. Bom dia, Vitor Índia Juliette decolou de Salvador da 1-7. É, da presente, solicita voar direto Cairo, de preferência subindo para 2.500, se autorizado. Autorizado, capitão, voo direto 2.500, sempre na escuta. Sua escuta subindo para 2.500, repassará atingida, Vitor Índia Juliette. Autorizado no próximo táxi. Autorizado no próximo táxi, Bono 93. Salvador, bom dia, total 9911, para autorização de cópia, Fortaleza. Bom, minuto cópia total, prepare a mão. Sai da mão, guardando cópia, total 9911. Ciente 2733, autorizado o cruzamento, após prossegue Delta e Alfa, chama pronto no ponto de espera da 1-0. Autorizado o cruzamento, após prossegue Delta e Alfa, 2733. Aguarde. Total 9911, Fortal, pronto, cópia? Pronto, para cópia, 9911. Total 9911, Salvador Fortal, 310, DCT Momo, DCT Albo, após conforme, decola da 10, com curva à esquerda, perfil da Momo, Albo, após segue a rota, 5067, transponder, controle PL1 no 9.35. Autorizado 310, Momo, DCT Albo, após, conforme apresentado. 10, a pista esquerda, após 5067 no transponder, 1935 ao controle, total 9911. Correto, chamamento 43, chamando pronto para o funcionamento. Chamará quando pronto para funcionamento, total 9911. Bom, 1397, pronto cópia? Pronto para cópia, 1397. Autorizado Congonhas 380, rota Leda, Bride, Upsuru 16, após conforme o plano, decola da 10, com curva pela direita, saída da El Leda, após voa Bride, aí intercepta Upsuru 16, segue conforme. 5077 transponder, controle PL1 no 9.35. Cruzado 380, saída Leda, pistão no zero, primeira curva direita, Upper Zulu 16, saída da El, Leda, transição Leda, transporte 5077, frequência 19.35, 1397. Isso, após Leda, vai voar o fixo Bride, vai interceptar Upper Zulu 16, conforme no plano, e após segue, conforme, o voo no 397. Ok, após Leda, Brode Bride, para... Interceptado pelo 16, ou 1397. Portão 03, chame ponto ponto para o puxa acionar. Chamará para aproximadamente 1000 pés, explosivo? É uma aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira a 500 pés. Aeronave militar. Afirmativo, confere. Para Salvador, manda na Pro de Mário. Recinto, 3P5414, aciona a identificação. Identificado, ciente daquilo. Contato radar, 54 milhas afastado de Salvador. Distância para Mari, 24 milhas. Desça para 5 mil, chegada a Mari, 1013. 5 mil, chegada a Mari, 1013. 4414. Total 9911 para puxa acionamento. Autorizado total, chama táxi. Chamará táxi, total 9911. Está através do norte da torre. Esquerda, perna do vento no zero, exportarei através do norte 2733. Confirme o número estimado de toque na 10, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733 está por tempo de voo. A previsão é ficar uma hora no circuito. Aí a gente tá aí na sujeita ao tráfego pra sentir o 2733. Ok, sente. Campo 03, controle na escuta. 983 autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, como não? Controle Salvador, está 3896, com aquilo, passa a pista, mantém 150. Estou 3896, vou em Paritap, desça para 7000 com 1013, TAP para o final da chegada à Mare. TAP 7000, 1013, final da 3896. Confirme. O Força Aérea 2733 está no Través Norte, na perna do vento. Sente, o Força Aérea 2733 autorizado gerar base, aguardando informação de pista livre, um Boeing da Gol iniciando rolagem agora, pistão no zero. Autorizado gerar base, aguardando 2733. Dá umas 3 milhas da linha do litoral, deixando a esquerda, retornando a 1000 pés, ok? Salvador, trip 5494, para descida. Ok, trip 5494, eu vou modificar sua instrução. O senhor vai descer para 7000 pés agora. 7000 ou 1013? 7000 com 1013, descendo trip 5494, obrigado. Então, 3896, eu vou modificar sua instrução. Ainda na pro de TAP, porém descendo para 5000. 5000 e TAP, tá? 3896. 983, decola os 28, 1935 agora, bom voo. 1935, gol na 93, obrigado, bom dia. Está solicitando que o Olimpo 03 chame agora, 118-612. Muito provavelmente para antecipar qualquer tipo de coordenação. Olimpo 03. Chamaremos de muito grato pelo glorioso. Salvador, muito bom dia, agora 983, decola, para sua escolha. O 983, este é o controle Salvador, está em contato o radar. É, agora 93. Torre Olimpo 03. Olimpo 03 é a torre, mantém a aproximação via linha do litoral. Para informação, tem já um tráfego da Força Aérea no circuito da 10, tá ciente? Negativo, nós podemos nos coordenar aí para os 6 a 8 toques permitidos. Afirmativo, então os toques serão alternados, ok? A aeronave é um caravan da Força Aérea, o Força Aérea 2733, vai manter a linha do litoral e reportar a vertical do farol Itapuã. Mantendo a linha do litoral, reportará o farol Itapuã, Olimpo 03. Salvador, 35444, precisa fazer um desvio de 20 graus à direita para evitar formações. Livre! No zero, ok? Estimativo, curva esquerda para interceptar sinal da 10, primeiro arremete no ar, ok? Ciente, reporte ingressando no final da 10, o Olimpo 03. Reportará sinal da 10-03. O Força Aérea 2733 tocou e arremeteu aos 30, autorizado a iniciar a curva esquerda, reporta através norte da torre, perna do vento da 10. Esquerda, perna do vento, 33. Qual a razão de descida? Então, 3896, a razão de descida? 1.810, 3896. Trip 5414, razão de descida? 1.600 no momento. Presente. Mare 11.200 para 7.000, o Trip 5414. E o TAM 3896, 8.500 em descida para 5.000. TAM 389B, o tráfego da Trip está na sua posição de 3 horas, 5 milhas em descida. TAM 389B. Quer que o 389B reduza? Não, negativo. Eu tenho a razão de descida compatível. 389B poderá prosseguir na descida para 5 mil, ainda com 1.800, conforme informado. Tem, obrigado. Dado 33. O Olimpo 03 e reporta final da 1-0. Quadrando base para final, pela direita, arremete no ar o Olimpo 03. Com 3 horas de descida. Repetida, o vento 1-1-0 graus com 1-2 nós. Meia, só 9-9-1-1. Pelo Correio da Interlagos? Positivo, autorizado. Autorizado, regresso pelo Correio da Interlagos, 9 graus. Aguardando autorização de toque remetida na 1-0, 2733. Após o cruzamento, autorizado base, aguardando 2733. Positivo. Gente, liberada a restrição 3.000 com 1.003. Trip 5414 em descida para... Meia mil. Meia mil. 5494. O Olimpo 03 iniciou a arremetida, vai curvar à esquerda, perna do vento da 1-0, reportar através norte da torre, o Olimpo 03. Reportar através norte o 03. O Força Aérea 2733 autorizado, toque arremetida, pista 1-0, vento 1-0 graus com 1-0 nós. Sempre toque arremete, pista 1-0, 2733. Para nós. Número 2, para ponto. Esquerda 020, velocidade 210, limite ao lote número 2, tá 3896. Trip 5414 passa 7 mil, reautorizado para 4 mil, aproxima-se de Itape, girando à direita para Duna. Vai só livrar um cúmulo e curvará à direita para Duna. 1-1 após a passagem do Caravan da Força Aérea, linha e mantém cabeceiro no zero. Após a passagem do Caravan, linha e mantém cabeceiro no zero. 6-0, desci até 5 mil. Até 5 mil autorizado, certo. Gol 983, chame o centro 288. Bora 288, bora 93, bom dia. Boa. Sente o Olimpo 03, prolongue a perna do vento aguardando para gerar base, pistão no zero. Prolongar a perna do vento 03. A frente aguardando para girar à direita. Potente, 3896. Lembra, Alfa passando na vertical de Abrantes. Muito bom, no corredor Interlagos para a rotatória. Índia Novo Amaral. Ingressando no corredor Interlagos para a prova da rotatória, Índia Novo Amaral. Trip 5414. Na escuta. Cheque proa 085 para o localizador. 085, 5414 para o localizador. Positivo. Na Pro 85 vai descer para 2.000, mantém ainda a velocidade. Aguarde para redução. Na Pro 085, descendo para 2.000, aguardando para redução. 35.4. O TAM 3896 reduza para 180 nós, você vai cruzar o localizador. Redução 80, TAM 3896 vai cruzar o lote. Positivo. Agora estou voando sobre a ilha de Itaparica. Em relação à aeronave número 1, eu tenho 4 milhas ainda de separação. É pouco. Tirando base, estou embaixo do lado, Olimpo 03, só que remete. 2733, tá visual com o Olimpo 03 gerando base, tá, através sul da torre. Gente, o Ponto Aéreo 2733, ao interceptar a final da pista 35, realize um 360 com curva pela esquerda, reporte ao término. Na cabeceira 35, ao interceptar 360 pela esquerda, reportarei 2733. Positivo, eu tenho um tráfego cruzando a final de decolagem aí da pista 17, tá com a torre de comando. E tem uma aeronave da gloriosa Força Aérea na base para a final da pista 10. Logo, chame a torre 1186 e solicite instruções, Guardião 05. Gente dos tráfegos, visual com a gloriosa Fábio. Bom dia. Alternação para 26. Som no zero, vento 090 graus, 109. Total 99111, decola aos 36, 1935 agora, tem um bom voo. 1935, grato. Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossegue direto pro GRAE. Afirmativo, é que às 11 horas o visual P3 da Força Aérea Brasileira. Afirmativo, agilizando o quanto possível, dá presente e autorizado direto para o GRAE. O vento 1110 graus com 14 nós, 1013 no ajuste, reporta na final para pouso. Tem um ATR passando duna agora. Guardião 05, agilizando o quanto possível. Ajuste padrão, 110 com 13. Agilizando o cruzamento com o Guardião 05. Afirmativo, inicia o cruzamento inicialmente do final da 1-0 e após vai prosseguir para o pátio do Grécio. Final 1-0 e após prossegue para o pátio do Grécio. Terminado o primeiro 360, 2733. Afirmativo, eu tenho tráfego já na final da 1-0, realize outro 360 aguardando instruções, Força Aérea 2733. Outro 360, 2733. Vou 2 Guardião 05, reporta livrando o final da 1-0. Reporta livrando. Irá aguardar aproximadamente 5 minutos na rotatória devido à grande quantidade de tráfego em contato com a torre de controle. Câmbio. Positivo, aguardará enquanto a rotatória por tráfego, vem de numeral. Na final para o GRAE, sem interferir com a final da 1-0, tem uma TR já passando externo agora, ok? A TR em Simbra, curvando à direita, sem interferir com a aproximação do ILS, com a Jaldas. O Olímpio 03, tu foi remeter aos 39, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporta a perna do vento da 1-0, através norte, 1.000 pés. Passará através norte, Olímpio 03. Trip 5414, na escuta. Temos na sua escuta, senhor. Gente, tráfego à esquerda do eixo da 1-0, um helicóptero mantendo 500 pés, não interfere com sua aproximação. Tem autorizado o pouso na pista 1-0, o vento 1-0 graus com 0.8 nós. Gente, do tráfego. Pouso autorizado na 1-0, 3-5-4-1-4. 18-6-2, até já. Até. Tráfego na final, 2733. O 2733 mantém a espera no setor com curvas pela esquerda, aguardando instruções. Mantendo a espera, aguardando instruções, 33. Guardião 05, autorizado pouso direto no GRAE, sem interferência com a final da 1-0, 1-2-0 graus com 8 nós. 1-2-0 com 08, direto GRAE, sem interferir com o 1-0, Guardião 05. 2 Salvador, tá 3896, tá 2 milhas de Simbra. Então 3896, número 2 para pouso, pista 1-0, continua a aproximação aguardando pista livre. Continua a aproximação aguardando pista livre, tá 3896. A espera será feita com curva pela direita sobre a rotatória. Espera com curva sobre pela direita sobre a rotatória, ainda não é liberal. É manter o setor em espera com curva pela direita, aguardando instrução. Estimativo, prolonga ligeiramente a perna do vento para livrar uma área de chuva. Estimativo, Olimpo 03. 3198, este é o controle Salvador. Nenhuma espera prevista. Ajuste 10013, direto Duna, 2000 pés, Duna ILS para pouso. Câmbio. Maravilha. Levou a Duna, 2000 pés, está livre das restrições. Gostou? Livre. Ok, 2000 pés, voando Duna, 3198. Só confirma o ajuste. 10013. Padrão, Duna 2000, obrigado. Será 03. Guardião 05 aos 41 no solo, frequência livre no corte, tenha um bom dia. Bom, 1397, ponto de espera, 10. Ciente no 397, mantenha o ponto de espera. Mantém. 5414 no solo aos 41, direita 121, décima 9. Direita 1219, obrigado. Na escuta de Noveral. Para sua informação, a aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira a 1.500 pés ao norte do Campo, quatro motores, o senhor vai ver em breve. Vai manter litoral sul no meu pé, 33. Potan 3896, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 10 nós. Autorizado pouso na 10, Potan 3896. E na 118612, ainda é o numeral. Controle, o FAP 2733, bom dia. O Série 2733, esse é o controle Salvador, meu cordial. Mantenha a linha do litoral e suba para 2000 pés. Eu entendo que deseja um ILS, confirme. Ah, afirmativo, ILS. Subindo então para 2000 pés, mantendo a linha do litoral, 2733. Positivo, Força Aérea Brasileira, 2733. Nós vamos efetuar um sequenciamento para pouso, o senhor vai seguir. Um Boeing 737 série 800 da Gol, está agora 6 milhas para o externo. O 2733 no litoral 2000, afastado 4 milhas e meia. Câmbio. Ok, grato, paciente 33. Duas milhas da cabeceira, agilizando combustível, Índia Novemberal. E 118, meia dúzia, câmbio. 118, meia, chama agora, obrigado, bom trabalho. Boa! 500 pés com curva pela direita, aguardando instruções. Olimpo 03. 03. Copia. Pronto, cópia 3602. 3602, autorizado Porto Seguro 300, via Peruísque 50, BDEV, após prossegue direto. Subida da El Leda, após BDEV, curva direita após a decolagem. 5103 é o código transponder, 1935 é o controle. Autorizado 300 para Porto Seguro, APUIS 50, BDEV, após direto, da Euleda, após Leda BDEV, primeira curva direita, o transponder 5103, controle 119, decimal 35, tá 3602. 3602, fechamento correto, chefe para posicionar. Portará quando pronto no 07, tá 3602. 3.60. O Gol 1397, livre decolagem da pista 10, vento 090 graus com 9 nós. Livre decolagem da 10, Gol 1397. Olimpo 03, informa o tráfego, um Boeing da Gol, iniciando rolagem agora pista 10, fique atento. Ciente 03, dá uma atenção do norte. Solo Salvador. 3896, livrou na sua escuta. 3896, teste autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10, tá? 3896. Vou passando o marcador externo, Índia no numeral. Gente, continua a aproximação, aguardando o eixo da 17 livre e autorização de pouso, Índia no numeral. Aguardará eixo livre e autorização de pouso, Índia no numeral.